casa, o chão estava limpo como se já fosse Páscoa. Na casa, as pegadas abandonadas entre o corredor e a porta de saída caminhavam agora em direção à sala e fixavam-se no chão do sofá, denunciando um corpo matéria física para além delas. Na casa, as migalhas de pão sobre a mesa da sala tinham sido alimento de pássaros silenciosos e desconhecidos. Na casa, a roupa estava seca no estendal e cheirava a hortelã. Na casa, as flores presentes na jarra não só não tinham apodrecido, como estavam frescas e cheiravam com abundância. Na casa, a sopa estava feita e fumegava em cima do fogão. Na casa, a garrafa estava aberta e o vinho respirava há 10 minutos exatos. Na casa, a lareira estava acesa e não havia frio. Na casa, a cama estava feita de lavado e os lençóis não tinham rugas visíveis. Na casa, todos os rostos, presos nos velhos retratos, sorriam serenamente. Na casa, o cuco do relógio da sala cantou, e não era hora certa. Na casa, os livros rejubilavam na estante e cantavam em coro a várias vozes. Na casa, a fechadura ofereceu-se à chave com desejos antigos mais prementes que nunca. Na casa, a luz estava acesa e, contudo, ainda era dia. Na casa era praticamente primavera e ainda estávamos no limiar de janeiro. Na casa havia um aroma de café sobre todas as coisas, sobre a sopa até. Na casa não havia ondulação assinalável e por isso a bandeira içada era a verde. Na casa, a armadura à entrada estava brilhante, como se tivesse sido areada há pouco tempo. Na casa, a relva estava à parada e estendia-se até ao jardim com o desejo de longos passeios. Na casa, a água era fresca e o regato corria no sentido da cozinha para o lawn. Na casa, o canavial florira entretanto e o amanho das cepas fazia-se com as canas cortadas de fresco. Na casa, o silêncio era interrompido pelo latido do cão, que de repente começou a falar de improviso, ele que durante toda a sua vida de cão dissera texto decorado. Na casa, a porta de entrada bateu com estrondo logo que passei pelo seu limiar. Estou por fim em casa, e a casa sou eu.